Alguns perguntam o que eu quero da vida, só que eu me pergunto o que ela quer de mim. Será que eu tô preparado pro mundo? Mas e o mundão, irmão? Tá preparado pra mim? Levar um tiro de trevas, virar o mundo do avesso, perder algumas peças e hoje pagam um preço. Deram passos em vão e sem olhar pro começo. E da minha história, nego, cê não sabe um terço. É vitória, é glória, é paz, é amor. Às vezes vem derrota pra gente dar mais valor, mas vou sair dos destroços gritando que eu posso. E tudo que eu faço por mim aqui não é meu, é nosso. Em cada negativa transforma em positiva, e até nos fragelo absorve e busco vida. Neguinho magrelo, sempre busco uma saída e se incomoda o zoião, os casca de ferida. Nem sempre que derruba é pênalti, então fico ligeiro. E às vezes quem coloca prego na rua é borracheiro. Quem olha só dos outros esquece de fazer o seu. E ninguém vai me parar, sabe por quê? Porque o meu brilho no olhar, ninguém vai me ofuscar, não vai não. Sigo minha direção. Meu brilho no olhar, ninguém vai me ofuscar, não vai não. Sigo minha direção. Eu nasci pra vencer, e eu vim pra ganhar. E vai ser difícil alguém me atrasar. Quem quiser derrubar, pode tentar, mas a minha direção ninguém vai mudar. Pra me alcançar, não basta correr, vai clarear as ideias e depois renascer. Não vai me deter, vai se conter com as minhas conquistas. Sou mais que você, sou aquele que crê. A vitória se aproxima, que mesmo na derrota nunca desanima. Lute e brilhe, conquiste os palcos da vida. Só quem tá embaixo é que tem garra pra ir pra cima, vencer as batalhas. Não deixe ninguém te ofuscar na trajetória. Você colhe o que planta pra obter a vitória, pra chegar às goras, pra chegar na frente. Bater no peito, fazer diferente. Não seja ofuscado por um derrotado qualquer. Pela saco que te atrasa, anda do seu lado. Siga seu caminho sem olhar a quem. Fazendo a sua parte, a vitória vem. Siga sua vida, faça o bem sem atrasar ninguém. Porque nessa vida eu vou mostrar que meu brilho no olhar, ninguém vai me ofuscar, não vai não. Sigo minha direção.